vejo desperdiçando um sorriso, mascarando seu desejo, dizendo que é juízo. Tá escondendo as palavras, não quer me falar. É só mais uma porta que se fecha por aqui. Nem sei se um dia pode voltar a se abrir. Será que aprendeu com os erros? Vim te perguntar. Um dia, uma semana, um mês, um ano inteiro. Já passou tanto tempo, eu tô no desespero. E ainda tenho a atenção voltada pra você. E aí? Parece sem você que o tempo passa devagar. E aí? Eu tô cansada de arriscar com quem não sabe amar. Chega pra cá, Gustavo Lima! Tá me negando desde, desperdiçando um sorriso, mascarando seu desejo, dizendo que é preciso. Tá escondendo as palavras, não quer me falar. É só mais uma porta que se fecha por aqui. Não sei se um dia pode voltar a se abrir. Será que aprendeu com eu? Vim te perguntar. Um dia, uma semana, um mês, um ano inteiro. Já passou tanto tempo, eu tô num desespero. E ainda tem a atenção. Se quiser voltar, tem que ser bem melhor. Porque se for pior, não dá pra te esperar. Tchau, vou pra cima, vou embora. Passa devagar. E aí? Eu tô cansado de arriscar porque não sabe amar. E aí? Se dessa vez você quiser voltar, tem que ser bem melhor. Porque se for pior, dessa vez você, hein? Se dessa vez você quiser voltar, tem que ser bem melhor. Porque se for pior, não dá pra te esperar.